Amarok Usurpadora, só ela faz você dançar. Amarok Usurpadora, a maior pressão em 12 volts do Nordeste paraense. Ao vivo. Alô, DJ Mariano! Sou a piranha do banheiro, adoro super pop que bota pra quebrar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

assim. Eu te amo, eu adoro assim. Tô adorando desse jeito assim. Faz assim. Homem pra mim. Era isso que vocês queriam? Então toma, Amarok Usurpadora. DJ Marcos Cauê. Você ver e ouvir. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Sempre faz uma tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. O momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trair, mas com outra intenção. Sem casa, sem mim, você é a única opção. E agora será que aguenta mais sozinho? Sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Eu sou fremo que não vale nada, estou te entregando. Pois de mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa é a competição pra moça, se vira pra me machucar. Da nossa mão você agora vai cuidar. De um traidor, e faça eu seu favor. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Sempre faz uma tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. O momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trair, mas com outra intenção. Sem casa, sem mim, você é a única opção. E agora será que aguenta mais sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Estou te entregando. Pois de mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa é competição pra moça, se livre e machucar. A nossa mão você agora vai cuidar. De um traidor, e faça esse favor. Eu também vou, não consigo mais viver tão só. E entre nós, não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. teu lado me sinto seguro. Fiz no dedo o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Ou não vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Ou não vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. DJ Sander das Produções. Caio Sá Produções. Sabes bem que sim. Quando tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Fiz um dedo o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pra mãe, pedir pro seu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, esta é a Amarok Usurpadora, a maior pressão em 12 volts do Nordeste paraense. Aluguei uma casa pra 20 pessoas, chame só as top, uma casinha boa, é na beira da praia. DJ Mariano, o som mendo, som automotivo. Tem bebida chegando e o freezer ainda tá cheio, enchendo e derramando, a galera tá sem freio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado, são 7 da manhã, tá todo mundo virado. Mas ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar. Pra ressaca não pegar. Na casinha é pra beber. A gente bota pra beber. A gente bota é pra beber. A gente bota é pra vai. A gente bota é pra Porto das Dunas, vamos botar pra full time. Leo, Black C6 Jonathan do sapato e sobreira. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Show e só as top. Uma casinha boa, é na beira da praia. Só entra convidado, o paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando, o freezer ainda tá cheio, enchendo e derramando. Domingão tá lá no meio, a farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado, e o sol tá pegando fogo, e ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar, pra ressaca não pegar. A casinha é pra beber. Usurpadora, projetado pela Alessandra de Santa Maria do Pará. Sozinho na mesa de um bar, carente demais de atenção, com os olhos cheios de lágrimas, garganta seca igual meu coração. Respirei, disse ei, desce uma dose de amor e uma garrafa de carinho, por favor. Aí o garçom veio se desculpar, falando que amor e carinho não tem no presídio bar. Se não tem amor e carinho, dá cerveja e vinho. Desce, um amarelinho. Desce, e desce champanhe no baldinho. Sozinho na mesa de um bar, carente demais de atenção, com os olhos cheios de lágrimas, garganta seca igual meu coração. Respirei, disse ei, desce uma dose de amor e uma garrafa de carinho, por favor. Aí o garçom veio se desculpar, falando que amor e carinho não tem no frisido bar. Se não tem amor e carinho, desce cerveja e vinho. A usurpadora paraense. Amarok para rachar, meu brother. Não acredita, tô com medo.